São Francisco de Canindé, AM, 1240 kHz. Emissora pertencente à província franciscana de Santo Antônio do Brasil. Diretor-presidente, Frei João Hamilton dos Santos. Diretor administrativo, Frei Jurandir Caetano. A Rádio São Francisco de Canindé, a rádio que ouve você. O problema é seu, dificuldade é parar de beber, o problema é nosso. Alcoólicos Anônimos em Canindé funciona nos seguintes endereços e horários. Central São Francisco, Praça Tomás Barbosa, 37 Centro. Reuniões, domingos, 9 horas. Segundas, quartas e sábados, 19 horas. Grupo União CSU, Sidônio Monteiro, 999. Reuniões, domingo, 15 horas e quintas, 19 horas. Grupo São Mateus, Colégio Joaquim Magalhães Filho. Reuniões, domingos e terças, 19 horas. Seja bem-vindo a Alcoólicos Anônimos. Informações, 85-3231-2437, 98948-7733. Ou acesse www.aaceara.org.br. Rádio São Francisco de Canindé AM, 1240 kHz. A rádio que ouve você. GZ Refrigeração, manutenção e consertos. Chegou a sua melhor opção em loja de refrigeração em Canindé e região. Qualidade em instalação e manutenção de ar-condicionado. Conserto de geladeira, de água, micro-ondas, lavadora e muito mais. Com segurança técnica e confiabilidade. Eu falei, GZ Refrigeração. Continue ligado. A partir de agora, a Rádio São Francisco de Canindé leva até você mais uma atração de qualidade. Boa noite, Canindé querido, boa noite, amigos, boa noite, amigas. Muito obrigado pela sintonia maravilhosa. Estamos de volta com o nosso programa no turno de essa noite de hoje, quarta-feira, dia 21 de outubro de 2000. Portanto, a gente está começando o nosso programa, a gente está junto até às 10 da noite. Boa noite, Canindé querido, 20 horas, 13 minutos, 20 mais 13. A gente segue tocando muita música romântica para todos vocês que sintonizam a nossa emissora. Aquele abraço, nosso boa noite. Começando agora, vamos ficar juntos até as 10 da noite. Com muita música bonita. A apresentação de Herói Sabino também na parte de ar. Então, me sou com o Maciel. Não sei se eu sei. A Milton, direito de administrativo 3, marcando 3. Tem muito serônio, tem muita conversa, a gente tem que partir para as músicas, porque o tempo está bem apertado. Né? Um abraço, gente amiga. Vamos aí, continuar com o nosso programa até às 10 horas da noite. Boa noite, como der. Roberto Carlos canta para a gente a música bonita, Amante da Moda Antiga. Música